with the previous frequency for your information. Roger. Okay, we are on 1215, we have already contact 1208.0.8. Roger. Uno 273, decolado 04, chame agora o controle em 120, décima 8. 208, 273. Controle de gol 273. 273, contato radar, subal 360, saída da ELA. 1273. Fala Salvador, da 3197. Cono 940, chame Recife, 125 Cono. 25 Cono, vamos lá para tratar, legal. Alpha 083, descend 2,000 feet, clear final alert approach, call established. Okay, we descend to altitude 2,000, we are clear ILS, X-ray 10.083, we'll call you established. 273, chame Recife, 251. 251, boa. Salvador, boa noite. Passaredo 2224, informação Tango. Passaredo 2224, aciona a identificação, desce para 2000 pés, que é negar 1-0-3, direto Duna, reporte estabilizado. 102.000, direto Duna, 1013, passaredo, reportarei estabilizado. Salvador, boa noite. Web 6728, informação Tango. Web 6728, aciona a identificação, desce para 3 mil pés, KNH 10 no 3, chegada Mari. 3 mil, comi 13, 6728. Europa 083, establish ILS X-ray 10, 9.6 out. Europa 083, complete ILS final, contact you now, Salvador Tower 118.6. 1186, 1 Salvador Tower, good evening, Europa 083, ILS 10. Europa 083, continue approach, report landing down and locked. A second for Europa 083. Europa 083, continue approach, report landing down and locked. Salvador, boa noite, 13197, ponto espera da 10, pronto. 13197, sente, mantenha a ponte espera aguarde. Mantém, 13197. Europa 03, would you please confirm your name? 1013, wind 090 degrees, 11 knots. Please confirm QNH. 781013. Perfect. Europa 083, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 10 knots. Clear to land 10, Europa 083. Ali, mantém. Ali, mantém 10, detente 97. Europa 083 on the ground, that's 21, leave an extra right and contact your ground 121, decimal 1. Next to the right, on ground 121, 121, Europa 083. Objeto 6728, chame frequência 1234. 3. 2234? Afirmo. Três, 197, livre decolagem cabeceira 10, vento 1080 graus, 11 nós. Decolagem. Então, 3197, considere a última instrução, mantenha a posição. A aeronave não livrou, né, senhorita? A Europa livrou, livre decolagem. Pelo amor de Deus, livre decolagem, tá? Bruno 884, aciona identificação, 10 para 4 mil pés, QNH 10 no 3, chegada a Mari. 4 mil, chegada a Mari, 1-8-4, libera a restrição em tal. Livre. Livre restrições. Tá. Decola 23, chame controle no 20, decimal 8. Controle Salvador, está 3197 decolado. 3197 com controle no 20, decimal 8. Controle Salvador, está 3197 decolado. A 3197, contato. 3197, contato radar, sobe, mantém 380, valida. Leda, OTAN 3197, confirme a altitude autorizada. 380. Estamos de volta aqui no 208, 6728. 6728, 10 para 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. A 2 mil, chama a mão estabilizada no ILS. Passaredo no lock visual, tá fixando. Passaredo 2224, completa final torre 1186. 186, obrigado já. Torre, boa noite, passaredo 2224. Passaredo 2224, cheque trem. Mais um minutinho. Quente, informa o vento 090 graus, 1211, ajustado no 0 no 3. Quente, no 0 no 3, passaredo. Fechando, baixado, é travado, Passaredo. Passaredo 2224, ponto autorizado, cabeceira 10, o vento 080 graus, 12 nós. Fecha, Passaredo, meio depois. Papatango, Whisky, Yankee Tango, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, voa Bonfe, para chegar a Bonfe. B6728, passando Duna, chama Torre 1 no 186. Torre 186, 738. Torre Salvador, web 6728, boa noite. Web 6728, boa noite. Continua aproximação, já avistado, aguardando que está livre. 728. Web 6728, check 3, autorizado pouso 1-0, vento 080 graus, 1-2-9. Linha 728, em livre pouso 1-0, vamos lá, quando baixar, tá lá. Voo no 884, desce para 2000 pés, QNH 1-0 no 3, autorizado ILS, reporte estabilizado. 3193, 728, no solo 33, liga direito, saliu no 21, no sinal 1. 21, confirmando. Solo Salvador, boa noite, Web. 6728, livrando a sua escuta.